crying in the rain. Stop that crying, stop that lying, it's boring me. I don't wanna spend my time with you. Stop to think that once you bought me to ecstasy, give me the loving that I really need. Whoa. Boy. the world, DJ Markand.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again, Erasure Star, Eddy Grant, Electric Avenue. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Culture Beat, Crying in the Rain. Bom, eu espero que vocês tenham apreciado, tá? Semana que vem tem mais, mas se você pegou um pedacinho só do Flash House, não tem problema. Você vai lá no podcast.riosulradio.com e vai ter lá na íntegra toda a edição do Flash House de hoje, ok? Até semana que vem, um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Dezenove horas e nove minutos. Tempo real no seu visual. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Et le spleen n'est plus à la mode. pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Rio Sul Radio Station, the top in the web. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge works of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy. It's making me crazy. Every time stuck around, TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumps into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre.